Panorama Agrícola para 14 de setembro de 2011, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola. Estamos abrindo o programa de 14 de setembro de 2011, quarta-feira de lua cheia. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: o mal com o bem se paga. Na dica de hoje, use a panela de pressão. Entrevista começa em Piratuba, o Festival Nacional do Cinema e do Vídeo Rural, 50 anos de extensão. E no noticiário, Palmitos divulga a festa do porco à paraguaia. Participe aqui do Panorama Agrícola, ligue 48-3239-5647 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Cozinhe mais em panela de pressão. Você pode cozinhar tudo em panela de pressão. Feijão, arroz, carne, peixe, macarrão. E de forma rápida e economizando até 70% do seu gás. Débora Cristina Araldi, da EPAGRE em Palmitos, está divulgando a 7ª Festa do Porco à Paraguaia. Jantar com baile na linha São Gotardo, em Palmitos, que acontece no dia 24 de setembro, sábado da outra semana. Fichas para o jantar com a comunidade. 7ª Festa do Porco à Paraguaia, em Palmitos. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Começa nesta quarta-feira, 14 de setembro, e vai até o sábado, dia 17, em Piratuba, Festival Nacional do Cinema e do Vídeo Rural e também do Concurso de Fotografia Rural. José Luiz Fontanella, extensionista da EPAGRE em Piratuba, meio oeste do estado, e conversa aqui no Panorama Agrícola sobre o festival. Piratuba se transforma nessa época na capital cultural de Santa Catarina, Fontanella. É isso. Pelo terceira vez, estamos fazendo então o Festival Nacional de Cinema e Vídeo Rural. É uma forma de enaltecer o meio rural, né? Através de um festival, né? Onde vai se apresentar cinema, vídeo, fotografias, retratando o meio rural e também o pesqueiro. O produtor participa ativamente das oficinas, das apresentações, das dinâmicas do festival, Fontanella? O agricultor vai participar, né, sendo retratado, porque os próprios vídeos, os filmes vão retratar o meio rural, então tem muitos vídeos, filmes que vão passar retratando então o cotidiano dele, e também assim participando das oficinas que vão ter, né, as palestras, a feira da agricultura familiar que vai acontecer também, então, além dos produtos, das cooperativas, né, ele vai poder, o visitante, né, conhecer, comprar, provar desses produtos, né? E também na questão da exposição de fotográfica, né? Também ver o tema dessa vez é manifestações, né? Culturais do meio rural e pesqueiro. Então também vendo através das fotografias e também participando. Nós tivemos participação de produtores rurais também com fotografias. Perfeito. Qual é a expectativa de público, Fontanella? Olha, a nossa expectativa é de em torno de 5 a 6 mil pessoas passando pelo local e assistindo e participando, né, das sessões de filmes, das oficinas, né, e de toda a programação. De quarta a sábado, né? A população fixa de Piratuba em torno de... 5 mil habitantes, 4.780. Então espera-se mais de mil turistas, digamos assim. Com certeza, que passarão por esse... Vem gente de outros estados? Vem, normalmente participam. Piratuba, por ser uma cidade turística, normalmente tem muita gente de fora, principalmente dos três estados do sul. Mas nós temos já marcado que vão pessoas que vão visitar a excursão do Ceará. A do Ceará vai estar participando também, né, visitando o festival. Quais são as principais atrações, Fontanella, do Festival de Cinema e Vídeo Rural de Piratuba? Nós vamos ter no primeiro dia, né, que estão a abertura oficial, né, mas já começa durante o dia com uma oficina de cinema na escola, com escolares, então para eles já ir pegando gosto pela coisa, né? À noite, então, vai ter um show cultural, né, de abertura. Na quinta-feira, nós vamos ter, então, palestrantes, né, oficinas, como o José Hamilton Ribeiro, né, que ele é do Globo Rural, né, que é um ícone, né, no meio rural, na informação no meio rural. Na quinta, também, nós vamos ter... a questão do concurso fotografias vai acontecer. Segundo o SEMAS, que é a Semana de Meio Ambiente e Sustentabilidade, né, com duas oficinas paralelas que vão acontecer, uma sobre agroturismo e a outra sobre projetos, né, elaboração de projetos culturais e captação de recursos. Na sexta-feira continua o SEMAS, né, e também na parte da tarde vai ter uma palestra, mais específica até para as mulheres rurais, clubes de mães, agricultoras, né, sobre motivação sustentável, né, com a Inor Lotérica vai estar também. E à noite vai ter shows culturais, e durante o dia também toda a programação está voltada, assim, acontece as projeções de filmes, né, que vão estar concorrendo, então, e também a feira durante todo esse período. A exposição de filmes são filmes profissionais, também amadores, há outra categoria? São profissionais e amadores. Que... Ficção? Ficção, documentários, programas de TV, né? São várias categorias aí que vão participar e concorrer. No sábado, então, tem além de, continua a programação, daí mais para um público... mais da área de comunicação social, né? Então, mais estudantes universitários, né, na área de comunicação e jornalismo, né? Então, até as palestras vão ser mais direcionadas para esse público. Ao meio-dia encerra a questão do concurso de fotografias, né? E à noite, então, vai ser a noite de gala, vamos dizer assim, com a apresentação dos ganhadores, tanto dos filmes quanto da fotografia, né? Vai ser nessa, e um show depois com Cleiton e Cleidir, né, para encerrar o festival. Bem, Fontanella, junto ao Festival de Cinema e Vídeo Rural, há também os 50 anos da extensão rural em Piratuba. Isso, então na quinta-feira nós vamos estar comemorando essa data, né, que o Escritório Municipal da Extensão, no caso a Cares, que agora é Pagre, foi fundado em 1961. Né? Então nesse dia vai ser um dia especial que a gente vai fazer homenageando os funcionários que passaram por lá, os extensionistas, os agrônomos, os técnicos, né, as auxiliares de escritório que trabalharam lá. Então, nesse dia, vai ser nessa noite, né, a gente vai homenagear essas pessoas e também vai passar um documentário contando um pouquinho da história desses 50 anos, né, e aproveitando também para rever o pessoal, os agricultores, as famílias, reverem os extensionistas que passaram e também os extensionistas entre si se conhecerem, né, os que ainda já tem alguns profissionais já aposentados, outros continuam nativos, mas em outros municípios. Então, a oportunidade de nos reunirmos, né, e comemorarmos juntos então, esses 50 anos de extensão em Piratuba. Correto. Quarta-feira passada, nesse espaço, a gente conversou com o Silvano Breda, que produziu esse vídeo com depoimentos, e a realidade no município mudou muito depois da extensão rural. No documentário isso a gente vai ver, através dos depoimentos dos agricultores, né, desde 1961 para cá, toda essa revolução que houve, né, todas as fases, e eu acho assim que a extensão foi realmente muito importante, né, para o desenvolvimento do município, da agricultura, do setor rural do município. Obrigado. Conversamos aqui no Panorama Agrícola com José Luiz Fontanella, extensionista da IPAGRE em Piratuba. Piratuba de hoje, 14 de setembro até sábado, dia 17. Espera por você para o Festival de Cinema e Vídeo Rural. Muito obrigado, Fontanella. Obrigado, e nós convidamos a todos os que possam participar, né, estarmos lá, estar lá em Piratuba, então, no dia 14 a 17. Muito obrigado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.